quantas mil vezes te amo. O mar que se instalou dentro de mim, meu amor, te quero. Mesmo quando não te quero, meu céu é quando estás perto de mim. De tanto sonhar com tuas artes, me dispersei, não sei de mim. Sim, me descobri, só conheci a solidão antes de ter a luz do teu. Meu amor, te amo. Quantas mil vezes te amo. Mar que se instalou dentro de mim. Meu amor, te quero. Mesmo quando não te quero, meu céu é quando estás perto de mim. De tanto sonhar com tuas artes, me dispersei, não sei de mim. Sim, me descobri, só conheci a solidão antes de ter a luz do teu amor. Meu